Atlântida chegou. Meu boi já chegou, trouxe magia e também esplendor. Bate o tambor que meu boi já chegou, pra galera vibrar e sorrir, cantar e dizer lele. Chegou.